que esta adjudicação é o primeiro sinal claro que a luta, quando nos levou à estrada sobre a reivindicação da melhoria da Estrada Nacional número 17 e também da construção do IC6, que deu resultados, porque este concurso, como sabe, já estava para ser programado e lançado em 2014. E foi só após a nossa manifestação que eu fui chamado também às Estradas de Portugal e tive uma reunião, que não vale a pena, onde se acertaram alguns pormenores, mas por isso eu quero dar o também, dizer que fico contente pela melhoria das condições da Estrada Nacional número 17, mas que não resolvem de modo nenhum o problema das acessibilidades do Conselho. As nossas acessibilidades e a reivindicação, que é justa para todo este território de Oliver do Hospital, de Ceia, de Gouveia, para todos estes Conselhos Unidos, é clara, e a nossa voz é que esta requalificação vem em boa hora, vale mais tarde do que nunca, como diz o nosso povo, mas eu acho que devemos continuar todos unidos naquele que é um grande desígnio de desenvolvimento do nosso território, que é o IC6, a construção do IC6 até ao Conselho e depois o IC7 até à A25. Portanto, vão manter essa luta. Essa é a grande reivindicação. E se alguns ficaram com algumas dúvidas, que quando houve a manifestação com hoje um governo da área do Partido Socialista, poderão ter a certeza que continuarei a ter a mesma postura até atingir os objetivos, que é a construção do ICIM. Isso para mim é um compromisso com o meu eleitorado, é um compromisso com o povo de Oliveira do Hospital, é um compromisso com a justiça em relação a um território e a um conjunto de conselhos. Tenho sido a voz mais inconformada em relação a isto, pena é que outros alguns autarcas, por tacitismos políticos partidários, não o tenham acompanhado, mas eu, como digo, não pago aqui tributos a nenhum partido político, já disse que tenho orgulho de ter sido eleito pelo Partido Socialista, mas hoje está lá o Partido Socialista e a minha posição será altamente incómodo, porque só tenho uma cara e a minha voz não muda conforme mudam os governos, porque eu, como disse e expliquei sempre, não era afrontamento ao governo do PSD-CDS. Aquilo que estava em causa é uma reivindicação justa, como se continuará hoje a estar em cima da mesa, e por isso poderão continuar e brevemente. Também aguardo que o Governo comece a tomar conta dos dossiers para ter uma reunião com o seu Secretário de Estado das Infraestruturas e para lhe colocar em cima da mesa e para que haja, porque hoje eu penso que o Partido Socialista terá ainda mais responsabilidades do que teve o Governo do PSD, CDS, que, como nós todos sabemos, não trouxe nada de bom a este Conselho, infelizmente, e não vimos nenhum quilómetro avançar. Por isso tem sido com governos do Partido Socialista que o IC6 tem chegado, que está mais perto de Oliveira do Hospital, e esperemos agora que este Governo concretize esse sonho, que é a concretização desta obra que eu considero fundamental em termos de alavancagem de desenvolvimento económico em relação ao nosso tecido empresarial. É uma ideia absolutamente fixa, continuarei a lutar por ela com todas as forças que eu tenho e, como digo, não há aqui táticas políticas de partidos, porque isso a mim não me interessa absolutamente nada.